Não seja vulgar, para as consequências você não tem que pagar. Se a sociedade é vulgar, se o mundo é vulgar, esse não é argumento para você se entregar. Se você se identifica com as coisas cretinas, você se identifica com as coisas vazias, você se identifica com as coisas canalhas. Não seja vulgar! Eu só estou cansado porque pessoas vulgares eu vejo em todos os lugares.